Rua reflete, me remete, a ríspida respiração. Realidade rompe, reativa relação. Radicalismo relativo, a real reflexão. Racionalismo ratifica, ridicularização. Sapiência submete a simples seleção. Sua sabedoria sintoniza a situação. Some, não subtraia, sem separação. Salientando sempre a sua solução. Mas não esqueça não, poder em construção. Um homem atento, não me engana o coração. Entenda minha visão, as coisas vêm e vão. Nem sempre tudo é só satisfação. Enxergue a frente na ausente, a mente construa um laço coerente. Repense na vida, faça o possível, certo direto na mira. De modo plausível, eleve o nível, de modo natural. O seu combustível, o seu potencial. Segue no flow, sentimento a cada linha. Segue no flow, o rap é minha vida. Segue no flow, segue no flow, ah, segue no flow, segue no flow. É minha vida. Segue no flow, segue no flow, ah, segue no flow, segue no flow. São vários dias e noites, pensando, repensando. Esse é melhor do que foi ontem. Verdade é preciso um monte, tranquilidade de um monge. Falso miro pra longe, pra perto da onde o mal se esconde. Fica distante da gangue. Quem vive o que fala, que sente e repassa. Skatista, rimador, e seja de qualquer quebrada. Na rua ou em casa, na praça ou na estrada. Quem é real continua, porque a moda passa. O que vem da alma não se compra, não se vende. E nunca se troca, da hora quando a música toca. Maloca, forma roda de MC. Sentimento e foco, porque é sobre o que vi. Os vagabundos tudo no compasso. Cada um tem seu espaço. Eu penso bem no que faço. A cada letra eu renasço. Prossigo de um modo jogado, mesmo me tendo vários pecados. Sinta o que escreve, não apenas rime. Lance para o vento, se liberte, não deixe que te dominem. O jogo não é filme, é claro e real. Cena após cena, tudo teu começo, o meio e o final. O roteiro é de sua autoria. Seu destino você escreve, você é seu próprio guia. O caminho te apresenta múltiplas escolhas. Você vê o que representa conforme passa as folhas. As páginas que passam são parte do passado. E eu tenho assimilado. Segue no flow, segue no flow. Sentimento a cada linha. Segue no flow, segue no flow. O rap é minha vida. Segue no flow, segue no flow. Ah, segue no flow, segue no flow. Segue no flow, segue no flow. Sentimento a cada linha. Segue no flow, segue no flow. O rap é minha vida. Segue no flow, segue no flow.